do Ajequié, Bahia, meu compadre. Marcos Béis, de Angola, naturalizado inglês. Ainda falas português? Manda uma voz aí pra galera ouvir sua voz. Vou abrir a sala aqui no Video Ninja aqui pra mandar o link. Mas como você pode ver, ainda tá claro aqui, aí a projeção ainda não aparece, mas daqui a pouco vai escurecer. Você tá usando o Reaper ou o Jantaba? O seu baixo tá vindo um pouquinho, 12 decibéis acima, alô, mas alô. Eu diminui aqui e ficou de boa. Só, não tem problema não. Se não quiser mexer, alô, não alô, mexe. Alô. Mas se quiser, dois, você três, pode diminuir dois, três, um pouquinho. Mas fica à vontade aí. Eu já resolvi aqui do lado de casa. Tô te ouvindo. Jantaba. O seu sotaque não deixa mentir, cara, que você é angolano. Massa, meu irmão. Hello, Bobert Play Drums. Welcome to Bahia. Welcome to Jequié, my brother. So the message at the Telegram group. Things will start soon here. And I will send the video ninja link for us to see you and Bess. We have hip hop dancers here. And the message in Telegram announcing the show, this exhibition is a dance event, academic event in University of Jequié. Yes, we will love your drums, my brother, and we have dancers here to dance with your drums. It will be a great participation. We are really glad to have you, and Marcos Beis, and Bernd is coming also, Bernd, and Rock Tribe also.